partir de agora, Espaço Jovem. Boa tarde para você, chegou agora nessa sexta-feira à tarde o seu espaço, Espaço Jovem. É o primeiro programa desse ano, Espaço Jovem voltou com tudo, com uma equipe turbinada, uma equipe show para contribuir muito com você toda sexta-feira à tarde, a partir das 5 horas da tarde, o teu espaço, o Espaço Jovem. Seja bem-vindo, jovem, esse é o teu espaço, você pode mandar ideias, trocar ideias, ligar para a gente, sempre no Espaço Jovem, o seu espaço. Às 5 horas da tarde. E tem uma equipe aqui que vai ajudar muito a gente. O tema do Espaço Jovem de hoje é os agentes de Deus. São os agentes de Deus. E para contribuir, para falar um pouquinho dos agentes de Deus, está aqui o Rodney, jovem, líder de aventureiros, conosco aqui no programa Espaço Jovem. Tudo bem, Rodney? Tudo bom, pastor? Seja bem-vindo ao Espaço Jovem, o primeiro do ano. Muito obrigado, pastor. Boa tarde aí pra todo mundo aí, moçada. Boa tarde! Opa! Então, pastor, queria aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abração pros meus aventureiros, pra toda aquela criançadinha, que eles sejam muito felizes e que estejam ouvindo a gente aí no Espaço Jovem. O que é um aventureiro, Rodney? Aventureiro, pastor, são crianças de 6 a 9 anos que fazem parte de um programa que é mantido pela Igreja Adventista, onde a gente desenvolve atividades de crescimento espiritual, intelectual e físico com as crianças, aproveitando a cidade deles de maior aprendizado que eles podem ter, para estar colocando eles no caminho certo, no rumo certo, na trilha certa, né, pastor? Na trilha certa, tá bom, na trilha da aventura. Um abraço para todos os mais de 2 mil aventureiros aqui do sul do Paraná. Emerson Metzger, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Quero mandar um abraço também ao pessoal de Mary Anthony, nossa igreja de Maria Antonieta, distrito maravilhoso. E quero também mandar um abraço especial ao meu pai, Carobé, e minha mãe, Joana, que sempre estão nos apoiando em todos os eventos. E com certeza ouvindo hoje o Espaço Jovem. Com certeza, pastor. Tá bom, Enéas, seja bem-vindo, já é uma tradição. Já estava com saudade de lhe ver aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo, no Espaço Jovem. Seja bem-vindo, Enéas. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, começando mais uma temporada, nosso querido Espaço Jovem, né, Não pastor? Não vai falar hoje, sou eu? Pois é, deixar o pessoal um pouquinho de vontade de ser. Enéas, sou eu. Tá legal. Pois é, eu gostaria de aproveitar também o embalo, pastor, e mandar um abraço todo especial para todos os jovens do distrito de Piraquara, para minha igreja de Borda do Campo, para minha esposa, a Sheila. Tá legal. Dalton, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado, pastor. O Dalton é um líder de desbravadores. Tem um líder de aventureiros, agora um de desbravadores. Desbravadores. Quero mandar um abraço também, pastor, todo especial, aos meus desbravadores da quarta região, né? Mandar um abraço também para minha igreja, a igreja do SIC. Estamos aí para contribuir. Que legal, que bom que você está junto com a gente. E aí, Júnior, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. É a primeira vez que você está participando do Espaço Jovem, Júnior? Não, pastor, eu já estive participando na outra etapa. Tá lá, legal. Com você, 2005, 2006? 2006. 2006. Para mim é uma grande honra, pastor, estar participando com vocês aí do Espaço Jovem. Eu gostaria de mandar um abraço para a JASC, Jovens Adventistas de Santa Quitéria. Você que é do distrito da JASC, receba o meu abraço, sou o regional de jovens de vocês e todos aqueles vizinhos nossos aí moram no meu coração, no coração do regional de jovens aí da JASC. Tá bem, a equipe do Ministério Jovem toda representada aqui. Jovens, desbravadores, aventureiros, e nós estamos felizes por estar com você nesta tarde, conversando um pouquinho hoje sobre um dos temas aí do Ministério Jovem. Cada ano, a Igreja na América do Sul lança um lema para o Ministério Jovem, certo, Júnior? Certo, pastor. Você consegue lembrar de alguns dos lemas que a igreja lançou aí para a juventude? Fiel toda prova. Foi 2005, 2006. Sou de Jesus. E aí, 2007? Agentes de Deus. Vencedor a cada dia, é isso. Não, tudo bem, Júnior, faz parte. É que assim, ó, deixa eu explicar para você, jovem, que tá ouvindo aí agora o Espaço Jovem. Cada ano nós temos um lema da América, para toda a América do Sul, de jovens, e no sul do Paraná nós temos escolhido alguns temas, alguns lemas. O ano passado, você lembra? Ano Turbo, conexão máxima com Deus, com a sociedade, com a igreja. E esse ano, Júnior, qual que é o sublema aí nosso para o sul do Paraná? Agentes? Agentes de Deus. Tá legal, e acertou, parabéns, Júnior. Que legal, isso. Tá legal, Júnior. Mas todos nós somos vencedores, né? Vencedor cada dia, né? E esse é o nome de um monte de eventos que vai ter aí do Ministério Jovem. Aliás, esse é o ano que o Ministério Jovem tá fazendo aniversário. Pois é, pastor, esse é o centenário do Ministério Jovem, que legal, centenário, né? Centenário são 100 anos, Júnior. 100 anos do Ministério Jovem, esse ano, 1907 até 2007, 100 anos. E nós estamos desafiando você, jovem. Dia 15 de setembro é o dia do jovem adventista. Preparar um bolo na sua igreja de aniversário. Não sei, colocar 100 velhinhas talvez. E colocar a juventude toda em volta, cantar um parabéns pro Ministério Jovem. E ao final disso, posso comer um bolo, ter um momento de alegria, festividade, plantar em uma árvore frutífera. Ou antes ou depois, simbolizando os frutos do Ministério Jovem. Marque a data, 15 de setembro de 2007. Júnior. O que, que é um agente de Deus? Esse é o tema do programa. O que, que é um agente de Deus? Agente de Deus, pastor, são jovens na missão. Os jovens na missão. Isso, pastor. Eles estão trabalhando, eles estão tendo incentivos, estão tendo materiais para trabalhar. Os jovens na missão, pastor. Na missão da igreja, pregação da igreja. Do evangelho. Levando o evangelho, levando a mensagem da volta de Jesus, pastor. Tá bem. Agentes de Deus, jovens envolvidos na missão. É isso, Emerson? Exatamente, pastor. É a pregação do evangelho a todo mundo nessa geração. Nessa geração. Essa é a nossa meta, é a nossa vontade, nosso desejo. É pregar o evangelho a todo mundo. É tipo o lema do Ministério Jovem nesse aniversário de 100 anos. Exatamente. A caminho da eternidade, chegou a hora da moçada, da juventude, escrever o último capítulo da história da igreja nesta terra. Pastor, temos que lembrar que eu não posso ir sozinho. Uhum. Eu tenho que levar alguém. E tenho que levar um jovem, seja quem for. Mas eu tenho que pregar o evangelho e buscar alguém para ir comigo ao céu. A gente de Deus foi baseado em que ideia? Olha, o ano é 2007, né, pastor? 2007. Como é que é? E 2007. 007. A gente lembra daquele famoso detetive, né? Aquele agente, espião, agente secreto, James Bond. Meu nome é Bond, James Bond. Exatamente, só que nós somos melhor do que ele ainda. Porque ele é um agente secreto, nós somos agentes de Deus. E engraçado que esse 007, ele tem licença para matar. E o nosso lema diz agentes de Deus, licença para salvar. Então nós temos licença para salvar, essa é o grande foco dos agentes de Deus. E como é que surgiu essa ideia, Júnior, dos agentes de Deus? Nós do Ministério Jovem, juntamente com o departamento, pastor, nós nos reunimos todo ano para o planejamento desse lema, para a nossa associação, para as nossas sociedades. E chegamos à conclusão de que os nossos jovens precisam ser treinados e receber missões. E é muito interessante o agente de Deus, porque os agentes de Deus, eles recebem a missão. Nós vamos entender como aqui hoje. Como é que é a missão? Quando é que chega a missão? Quando, o tempo, como realizar. E eles não só recebem assim, a missão, vamos fazer aí. Eles recebem e como vão fazer. Então a gente vai saber aqui, esses agentes de Deus têm até uma missão. Pastor, eles têm material para trabalhar. Tem uma senha também que a gente vai ver aqui hoje, uma senha dos agentes de Deus, calma. A gente já vai falar sobre a senha, fica ligado no Espaço Jovem dessa tarde. Então, o foco do Ministério Jovem qual é? Salvar do pecado e guiar no serviço. Esse é o foco do Ministério Jovem. Os agentes de Deus estão dentro desse projeto? Sim, estão dentro desse projeto, pastor. Uhum. Eles estão no projeto da missão, de levar esse trabalho à frente, de serem líderes para a igreja, de prepararem outros também para esse trabalho. Para trabalhar para Deus. Estar envolvidos no poder, né? No poder. O que é poder? O que é poder? O poder é pequenos grupos, oração intercessória, duplas missionárias, evangelismo público e reuniões de classes bíblicas. Isso é o poder. Esse é o programa para a igreja em toda a região sul do país. E os jovens estão envolvidos no programa do poder. Para mostrar que o jovem está no momento de fazer as coisas acontecerem. E estando junto na igreja, sendo uma unidade, é aí que nós vamos trabalhar e faremos, pregaremos o evangelho nesse mundo. O que eu acho interessante é que são programas que a igreja desenvolve há muito tempo e de repente esse grupo está vindo numa força nova, está vindo totalmente motivado, está se apropriando desses projetos que já existiam, dando uma nova roupagem, uma nova visão. Na realidade, o que é? É simplesmente colocando o jovem para trabalhar, é motivando o jovem a dinamizar essas áreas que realmente já existiam no ministério. É mais ou menos assim, um objetivo que já é comum da igreja, conhecido de toda a igreja, com uma roupa nova. Exato. Agentes de Deus é a missão da igreja. Pequenos grupos, oração intercessória, duplas missionárias, o evangelismo público, as reuniões de classe bíblica. Poder. Os agentes de Deus estão no poder, têm licença para salvar e é uma alusão ao agente secreto, mas desafiando cada jovem a ser um agente às claras. Não secreto, ou quando surgir uma emergência, ou quando tiver que colocar o dedo para apagar uma bomba, não. O agente de Deus é o jovem que se manifesta no trabalho, na igreja, na escola, na rua. Ele é sempre um agente colado, ligado com Deus. É, o que nós podemos notar, pastor, é que os jovens hoje, os nossos jovens, a nossa realidade, eles estão querendo trabalhar. Eles estão ansiosos pelo trabalho, eles querem atividades para fazer. Uhum. E a gente pode entender, então, quando a gente passa a missão para o jovem, ele fica tudo empolgado, pastor. E ele fala, qual será a próxima, o que vamos fazer, como vai realizar. Então, ele recebeu a primeira, nós vamos falar sobre a segunda hoje. Ainda daqui a pouquinho. Só que ele está ansioso para receber, para fazer, como vai fazer, qual campo ele vai trabalhar, como ele vai agir. Pastor, e os jovens já estão trabalhando nesse aspecto. Estão envolvidos. Já tem 6 meses o projeto dos agentes de Deus. Já estão envolvidos. Nós tivemos em alguns treinamentos do Ministério Jovem esse ano. Tivemos em Laranjeiras do Sul. Tivemos um trabalho com as duplas missionárias de jovens. Que é chamado para os jovens de líder ao quadrado. Isso, grupo de líderes ao quadrado. E tivemos nos treinamentos eles visitando as casas, fazendo um trabalho maravilhoso. Assim, as pessoas que voltaram do trabalho voltaram sem palavras do que encontraram por lá. E conseguiram, pastor, mais de 160 pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Eles saíram, foram em duplas de casa em casa, batendo a porta, conversando com pessoas, fazendo uma pesquisa de opinião e conseguiram levantar 165 pessoas para estudar a Bíblia. Para estudar a Bíblia. Isso na cidade de Laranjeiras do Sul. Parece que no litoral aconteceu algo parecido. Pastor, eu queria contar primeiro uma experiência que aconteceu lá em Laranjeiras. Você estava lá? Estava lá. Duas meninas foram numa casa. Uhum. E nesta casa, chegando lá, as pessoas estavam bem comovidas e parecia que estavam esperando, aguardando essas duas pessoas, que eram o agente ao quadrado. Uhum. A dupla, o líder ao quadrado. Líder ao quadrado. A dupla missionária. Chegando lá, eles oraram, dividiram os problemas que eles estavam passando e... O interessante, o Nézio, contar agora. O que mais chamou a atenção nessa experiência foi o seguinte, que quando terminaram essa visita, oraram na casa com aquela pessoa, a pessoa realmente foi muito receptiva, até mais do que se esperava, né? E quando concluiu, aquele senhor disse o seguinte, que ele teve um dia muito difícil, estava muito chateado, e tinha feito uma oração pedindo para que Deus lhe enviasse anjos. E realmente, a oração dele foi respondida, ele foi visitado por 2 agentes de Deus. Anjos de Deus na terra. E eu acho interessante, e você deve achar também, jovem, que Deus não tem outras mãos que não sejam as nossas, outra boca que não seja nossa, outros olhos que não sejam os nossos. E por isso ele quer usar você como um agente de Deus. Pastor, é interessante a gente lembrar e comentar aqui que nesse treinamento em Laranjeiras era um treinamento para líderes JA, líderes de desbravadores e de aventureiros. Uhum. Enquanto os líderes jovens estavam na rua, nós de tempo em tempo parávamos o treinamento com os líderes de aventureiros e líderes desbravadores. Certo. E aplicávamos a letra O do poder, ou seja, a oração intercessória por aqueles jovens que estavam na rua. Ah, vocês oravam intercedendo pelos jovens que estavam visitando os lares, as casas. E aí está o segredo do sucesso. É gente na rua, é gente orando, é gente trabalhando para a obra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Vocês lideram jovens, lideram desbravadores, aventureiros. Vocês têm percebido que a juventude está preocupada com a missão da igreja? Pastor, na minha igreja, eu tenho notado que a igreja tem crescido com o movimento dos agentes de Deus. Tem crescido. Tem crescido. Porque quando os jovens começam a trabalhar para Deus e na igreja e na comunidade, a igreja cresce e se fortalece. Nós sentimos o poder de Deus. Na nossa igreja, nós vemos o crescimento dos pequenos grupos. Temos oração intercessória. Nós fomos uma montanha. Dias desses, com o clube de jovens, nós chegamos numa montanha e oramos por pessoas com câncer. Oração certo. Intercessória. Duplas saem para evangelizar. E o evangelismo tem crescido na nossa igreja. Nós ali temos algumas reuniões. Então, pastor, nós sentimos a igreja crescendo devido ao trabalho dos agentes, trabalho dos jovens que estão trabalhando. Então os jovens estão preocupados com a missão da igreja. Pastor, eu entendo que hoje está acontecendo um crescimento ordenado. Entendeu? Os jovens hoje trabalham na missão de forma ordenada. Organizada. Devido aos treinamentos de capacitação que a igreja hoje está aplicando nesses jovens. Para o Ministério Jovem. Sim. Então nós tivemos, o Rodney falou de Laranjeiras do Sul, mas os líderes de jovens do litoral também foram, participaram desse projeto. Sábado lá por umas 2:30, 3 da tarde, saíam para as ruas com pesquisa, uma camiseta preta escrito 2007, Agentes de Deus com Licença para Salvar, faziam pesquisa de opinião. Campos Gerais, Ponta Grossa também aconteceu, e também aqui na região de Curitiba. É um projeto integrado. Pois não, Emerson? Pastor, sabe o que é interessante? Sim. Quando a gente convida um jovem para distribuir um folheto, o jovem faz uma cara torta. É. Mas nesses treinamentos, os jovens foram fazer pesquisas. Uhum. E no final da pesquisa tinha uma pergunta básica. Se a pessoa gostaria de receber um estudo bíblico. Uhum. E qual foi a nossa maior surpresa? Mais de 60% das pessoas aceitavam fazer um estudo bíblico. Isso é uma bênção. E os jovens voltavam felizes porque tinham uma resposta positiva das pessoas que recebiam as pesquisas. E um detalhe, esses jovens eram de cidades diferentes, de bairros diferentes, às vezes. E o que acontecia? A igreja local, por exemplo, dos bairros onde a gente foi, estão desenvolvendo agora projetos para atender esta juventude. Júnior, você tem um texto que fala sobre jovens como sendo um exército? Veja, pastor. Com tal exército de obreiros como que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressurgido e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Serviço Cristão, página 30. Sabe, jovens, nós somos o exército do Senhor, agentes de Deus com licença para salvar. Mas peraí. A gente entendeu que começou esse projeto ano passado, se reuniram para planejar o ano de 2007 e planejaram e os agentes de Deus surgiram. Agora teve um encontro no começo do ano, parece que mexeu muito com os agentes de Deus. Eles vieram para um encontro em Curitiba, no CCA Bom Retiro, dia 17 de março. O que aconteceu lá? Tem alguém que pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Foi um movimento de fé, de motivação, pastor. Uhum. Foi um momento ali onde nós sentimos a presença de Deus e os anjos de Deus estavam com a gente. Amém, que legal. Nós tivemos um programa o dia inteiro e ali os jovens foram desafiados a sair na região de Colombo, uhum, onde a igreja adventista estava fazendo um trabalho missionário ali com aquela região. Evangelismo. Um evangelismo ali. E os nossos jovens foram motivados e desafiados a enfrentarem, levarem os folhetos, os convites para uma série de conferências. Que começava naquela noite. Naquela noite. E ali presenciamos milagres quando, uhum, os jovens chegaram. E como o Emerson falou há pouco, na hora de sair eles saem assim, vamos andar, puxa vida. Vim de salto. Nossa, é difícil demais. Uhum. Mas quando eles voltam, pastor, o senhor não sabe, o senhor sabe, né? Uhum. Mas a gente não, talvez você que nunca participou desse movimento, você não saiba a alegria que volta o jovem. Ele volta satisfeito, feliz, ele volta realizado. Uhum. Ali também a gente teve a presença da Andressa, aquela menina. E uma jovenzinha de 14 anos do Rio Grande do Sul, que dirige pequenos grupos. Oração intercessória, dupla missionária, evangelismo público e classe bíblica. Daquele momento em diante, quando assisti aquela menina, no domingo eu já cheguei para meu pai. Pai, o senhor tem que ouvir a mensagem. E começamos um pequeno grupo com ele e convidamos umas pessoas na terça-feira e depois na quarta-feira e eu montei um outro grupo na quinta-feira. Uhum. Um testemunho próprio meu, né? Sim. Mas o que aconteceu conosco naquele dia foi uma motivação para os agentes de Deus ao trabalho. Agentes de Deus em missão. Parece que teve um outro programa. Os treinamentos que aconteceram em Laranjeiras, Litoral, Campos Gerais e Curitiba foi abril e maio. Mas parece que no final de maio, 40 agentes de Deus se reuniram no CATRE. Indicados pelos seus pastores, foram ao CATRE num programa da União Sul-Brasileira. Teve esse encontro, como é que foi? Foi um encontro maravilhoso, pastor. Eu tive o privilégio e a oportunidade de estar participando. Foi muito bom. Para o senhor ter uma ideia, pastor, a gente acordava às 4 horas da manhã, pastor. 4 horas da manhã? 4 horas da manhã. E não ia dormir antes da meia-noite. Uhum. E não pense que ficávamos nos divertindo, não. A gente ficava sempre em comunhão com Deus. Mas 4 da manhã vocês foram acordados para quê? Pastor, ninguém sabia realmente o que ia acontecer ali, né? Fomos pegos de surpresa às 4 horas da manhã com uma santa ceia. Uma santa ceia às 4 da manhã. Às 4 da manhã. Então, já iniciamos o nosso dia ali se consagrando a Deus. Amém, que legal. E é assim que as coisas funcionam. É, esse que eu acho que é o caminho, pastor. É o programa das Madrugadas com Deus, que foi lançado no ano passado e vigora até hoje. Sim. É, os jovens acordando bem cedo para orar. O que é as Madrugadas com Deus? Jovens acordando de madrugada para orar. Pastor, acordou. Primeiro lugar é de Deus. Primeiro momento. Acabou. Primeiro é Deus. Escorregou da cama, Deus. É Deus. Depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém. Deus é claro em tudo que nos diz. E então, se nós buscarmos Deus a cada dia, em primeiro lugar, o dia vai ser fácil, vai ser tranquilo. E vocês estiveram lá nesse programa do Catre. Fizeram também essas saídas dos agentes de Deus pelas ruas, pelos morros, pela beira da praia. Como é que foi? Foi muito bom, pastor. Nós tivemos a oportunidade, eu e o Enéas fizemos uma dupla junto, trabalhamos juntos. Um líder ao quadrado. Só para explicar para o jovem, o que é o líder ao quadrado? É um líder com outro líder fazendo o trabalho de dupla missionária. Por isso, líder ao quadrado. Só um detalhe interessante, pastor. Em uma das casas que nós visitamos, a princípio parecia um péssimo local para ir, né? Mas sabe que o agente não pode fugir à missão. Ele tem um foco, ele tem um objetivo. Já vamos falar sobre a missão dos agentes de Deus, a número 2, né, Júnior? E justamente quando nós chegamos para fazer essa pesquisa, como o pastor já citou, a senhora que nos recebeu, ela foi bem simpática, ela veio com uma faca na mão. Sabe? Foi algo assim muito caloroso, aquelas boas-vindas. Enquanto eu tentava falar, ela dizia o tempo todo que não queria conversar, não queria saber e não queria de jeito nenhum e nada, e nada, e nada. Mais um pouquinho, acho que ela ia esquartejar eu e o Rodney. Só que, de repente, no meio daquela discussão toda, aquela senhora parou o que ela estava falando e mudou a conversa dela totalmente, ficou 100% receptiva. E falando, reclamando que não queria papo e não queria isso, de repente ela falou, mas já que vocês estão aqui, vocês poderiam orar pelo meu esposo, que ele está com câncer, está assim, assim, assim, assado. E mudou totalmente o foco daquela conversa. Sabe por que ela mudou? O Rodney conta. É assim, pastor, uma coisa que nós aprendemos, o porquê da importância de trabalhar em duplas. Uhum. Enquanto um conversava, naquela ocasião o Enéas conversava com aquela senhora. Enquanto o Enéas conversava, eu fazia uma oração, pedindo para que o Espírito Santo tocasse o coração dela. E foi incrível, pastor, é até difícil, eu fico até arrepiado em relembrar essa situação, que no momento em que eu falei amém, aquela mulher mudou. Ela se tornou receptiva, ela começou a aceitar as nossas mensagens, aceitar o que a gente estava falando. Então, a importância desse trabalho, dele ser feito em duplas, é esse. Enquanto um vai, o outro ora, enquanto um está desanimado, o outro fortalece. Então esse trabalho deve ser feito dessa maneira, onde todos estão integrados. Dois em dois, um animando o outro. Um animando o outro. E o interessante foi o seguinte, é que o tempo foi curto. A princípio, quando nós saímos, parecia um tempo muito grande, 3 horas. E infelizmente nós implorávamos para que tivéssemos mais tempo para estar visitando mais casas, porque nós sentimos a presença de Deus nesse trabalho. Amém. O trabalho de Deus feito do modo de Deus jamais deixará de ter o suprimento de Deus. Fala, Dalton. Pastor, esse encontro no Catre, que foi na verdade um treinamento de capacitação de líderes, né? No evangelismo jovem. Exatamente, que houve uma integração do Ministério Jovem com os MIPS, né? Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Exatamente. Até houve um comentário do pastor Otimar, que é o líder na divisão sul-americana, que estava presente, pra né? Para jovens. Exatamente, para jovens nesse treinamento. Ele comentou que mais de 60% da igreja na divisão sul-americana é jovens. Ou seja, a igreja começou com jovens e está capacitando hoje os jovens para terminar a obra aqui para a volta de Jesus. Amém. Jesus vem logo pelo trabalho dos jovens. Eu acredito que Jesus vem na nossa geração, pastor. Amém. Que legal. E nós veremos Jesus voltar. Uma coisa que nos deixa muito triste foi ter mencionado aqui pelo Enéas, é quando a gente vê o tempo acabando, casas por fazer, pessoas para conversar e não há mais tempo para entregar os folhetos ou os convites, pastor. Então, na visão de vocês, os jovens estão comprometidos espiritualmente com a pregação do Evangelho? Graças a Deus, a visão do jovem hoje é salvar do pecado e ganhar no serviço. Amém. E agora me diz um pouquinho, Rodney, qual que é o objetivo em ser um agente de Deus? Qual o principal objetivo? O principal objetivo, pastor, é apressar a volta de Jesus. A volta de Jesus, o mais rápido possível. O mais rápido possível. O mundo está clamando por ele, pastor. As pessoas aí fora estão com sede da palavra de Deus, assim como a palavra já profetiza. As pessoas estão com sede da palavra de Deus. E nós temos a oportunidade e estamos aumentando, ampliando a oportunidade dos jovens levar essa palavra de Deus. Tomaram uma parte ativa. Exatamente. Júnior, você tem um texto também que você estava falando pra gente agora há pouco? Pode mencionar? Sim, pastor. Vejam, jovens, moços e moças, se fordes verdadeiros discípulos de Cristo, consagrareis cada talento e podereis alcançar os inconversos através de meios e métodos que serão eficazes. Sereis instrumentos operantes e ativos por Cristo. Em cada igreja deve haver obreiros dedicados. Na sua igreja, jovem, tem um agente de Deus? Sim ou não? Pensa rápido. Respondeu? Se não tem, você vai saber daqui a pouquinho como é que faz para ter agentes de Deus na sua igreja local. Agora, não estranhe, você está ouvindo Espaço Jovem. Essa é a primeira sexta-feira do ano com o Espaço Jovem de volta às 5 horas da tarde. Enéas, dentro dos agentes de Deus, tem alguns grupos. Ouvi falar de um Jonas. O que é um Jonas? É o teu irmão? É meu irmão da fé. É o teu irmão chamado Jonas, mas não é necessariamente para que cada jovem da igreja peça para sua mãe e seu pai colocar o nome do seu irmão de Jonas. Não é bem isso o projeto. Não. Não, não é. O que é o Jonas? Só para lembrar, na Bíblia, Jonas foi aquele profeta que fugiu de Deus, né? Deus falou assim, olha, vai até Nínive e prega a mensagem para aquele povo. Ele falou, o quê? De jeito nenhum, vou para o outro lado. Ele fugiu do que era para ser feito. O que aconteceu? Ele foi engolido por um grande peixe e foi deixado numa praia. Deixado? Não, que bonzinho. Não é que eu fale vomitado numa hora dessa, não, né? Não, melhor não falar, chama, melhor, né? Não vou falar vomitado. Então tá, vou usar deixado mesmo, né? Tá, mas ninguém será deixado para trás. Com certeza. E Jonas, após refletir na barriga do peixe, ele viu que ele deveria estar fazendo o trabalho de Deus. E a surpresa dele é que quando o peixe falou, fim da carona... Onde ele estava? Justamente em Nínive. E ali ele se deu conta que ele não tinha como fugir de Deus. E o projeto Jonas é mais ou menos isso, jovem. Não fuja dessa ideia. Seja um Jonas. Como ser um Jonas, pastor? O seguinte esquema. Seja um pregador jovem. Então, por exemplo, vamos supor que na sua igreja tem muitos jovens. Alguns estão ali lustrando bancos, cantando banco apenas. E eles são um potencial gigantesco. O texto que o Júnior citou, ele é bem claro quando ele diz que seremos abençoados quando formos instrumentos operantes e ativos por Cristo. Agora imagine a seguinte situação. Esse jovem que não é ativo, ele não está sendo operante. E de repente ele é deslocado daquela função de enfeite de banco e é colocado num ponto de pregação novo. Pode ser a garagem de uma casa ou um grupo que está começando. Ele vai dirigir uma semana de oração jovem, um fim de semana com Deus, um pequeno grupo jovem. Então ele começa a se tornar o quê? Um Jonas, um pregador. Jovem, seja um Jonas, não fuja dessa ideia. A ideia é essa. Jonas, um pregador evangelista. Esse é o nome, Jonas. Jovens que não querem fugir da ideia, têm facilidade de falar, facilidade de pregar e querem pregar a palavra de Deus. Agora, me diga uma coisa, vocês estiveram no CATRE, nesse evento promovido pela União. Um abraço aí pro pastor Areli, que foi o nosso coordenador de jovens lá, que dirigiu esse encontro. Pastor Sidney também, que coordenou esse projeto. Parabéns, porque foi um tremendo de um evento. Nós estávamos com 40 jovens ali. Eles eram todos os 40 que levamos, eram todos Jonas. E esses Jonas se propuseram ali no coração, no domingo pela manhã, a levar a Jesus 451 pessoas ao batismo. Levar pessoas a Jesus e serem batizadas nesse encontro com Cristo. Agora eu fiquei impressionado porque eram 40 e eles se propuseram a batizar 451 pessoas. Levar a Jesus, através do batismo, 451 pessoas. E nesta primavera, jovem, 1000 pessoas estarão entregando a vida a Jesus através do batismo pelo trabalho do Jonas e também do Josué. O que é o Josué, Dalton? Pastor, Josué, ele, o jovem em oração, salvando com urgência no evangelismo. Então tem o Jonas que está dentro do agente de Deus e tem o Josué. O Josué. A gente entendeu que o Jonas é o jovem que prega, que fala, que vai ensinar a Bíblia para outros amigos num ponto de pregação. Isso. E o Josué, ele é o apoio ao evangelismo, ou seja, ele é o braço direito do Jonas. Né? O Jonas é aquele jovem pregador ou o seu pastor distrital. E você, Josué... O pastor da igreja é um Jonas também. É um Jonas. Automático. Exatamente. E você, Josué, é o braço direito desse Jonas. Então, Josué é jovens em oração, salvando com urgência no evangelismo. É exatamente como foi Josué depois de Moisés. É, ele veio o quê? Sucedeu Moisés. Então ele aprendeu primeiro e depois ele veio fazer a obra. É, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Moisés está no alto da montanha, Josué um pouquinho abaixo. A gente vê Moisés no alto de uma colina com os braços levantados, Josué numa batalha. Ele sempre aprendeu a liderar e agora ele assume a posição. É mais ou menos isso, sim, Dalton? Pastor, é isso daí. O Josué da nossa igreja, o Josué dos tempos modernos, né? Os nossos Josué de hoje nas nossas igrejas, eles seriam esses jovens que estão aprendendo com o Jonas para ser futuros Jonas. Olha aí, vão assumir o lugar. Então esse Josué é o jovem que, por exemplo, o Jonas, o pastor da igreja, ou um jovem que gosta de falar em público e tem facilidade para falar, ele vai fazer uma série num lugar, uma garagem, como o Enéas falou. Daí, tem cadeiras que estão desarrumadas. Quem é que ajeita? O Josué. Tá. Quem que entrega as Bíblias? O Josué. Quem que faz a recepção das pessoas que estão chegando? O Josué. Por exemplo, o Jonas lá falou assim, o texto está em Gênesis 1. Quem que abre a Bíblia e mostra para a pessoa? O Josué. O Josué. E ele pode visitar as casas também? Ele pode? Pode. Pode. Ele pode... Ele pode cuidar do som também, montar o equipamento de som, de projeção, cuidar, passar as telas no computador para o pastor ver ou para o Jonas poder olhar e pregar, é isso? Pode, pode, pastor. Ele é o braço direito do Jonas, ele está aprendendo com o Jonas. Tá. Ele é o que prepara o caminho, né, pastor? Prepara o caminho para que a mensagem chegue com eficiência no coração da pessoa. Josué, então, é jovens em oração, salvando com urgência no evangelismo. Que legal. Dentro do trabalho jovem, do Ministério Jovem, se vê, pastor, nós temos áreas para todos os jovens trabalhar. Então não tem como dizer assim, ah, eu não sei pregar, mas eu sei preparar alguma coisa. Então você vai ser um Josué. Ah, mas eu sou um pregador, eu quero ir à frente. Você é um Jonas. E assim por diante. E um Josué pode ser um Jonas também. Tem espaço para todo mundo, então. Espaço para todo mundo. Pastor. Esse é o seu espaço jovem. É, espaço jovem. Agora, Júnior, me responde uma coisa. Como eu... Agora, o jovem está ouvindo o espaço jovem e fala assim, gostei dessa ideia, quero me enturmar, quero fazer parte dos agentes de Deus. Como é que eu faço? Qual que é o caminho? Jovem, você que está me ouvindo nessa tarde, nesse espaço jovem, talvez você esteja no seu carro, talvez você esteja na sua casa ou se preparando para ir para casa. Saiba de uma coisa, todos os jovens gostam de ser desafiados e neste momento eu vou desafiar você. Seja um agente de Deus. Mas como, Júnior? Como o pastor ao seu? Como você é um agente? Para que você seja um agente de Deus, corra amanhã, nesse sábado, procure o seu diretor JA, o diretor de jovens, faça o seu cadastro junto... a sua igreja, ele vai mandar o seu cadastro para a associação e você então vai começar a receber as missões. Aqui no começo do ano nós já recebemos a primeira missão e nós vamos receber uma nova missão. O pastor vai estar falando logo em seguida. Mas para que você participe dos agentes de Deus, você deve entrar juntamente com sua igreja, se cadastrar ali. Quando você fizer o seu cadastro para ser um agente de Deus, você vai receber uma carteirinha. Se você for um Josué, você tem uma carteirinha toda personalizada, com o seu nome, escrito Josué, a sua identificação. Para quê? Para que quando você sair para a missão, o trabalho na igreja, você pode se identificar, eu sou um Josué, eu trabalho na igreja. Você também receberá, se você for um Jonas, uma carteirinha Jonas, tudo detalhada, especificada, para o trabalho quando você sair. Se apresenta, eu sou um Jonas, estou aqui para o trabalho. Então, jovem, desafio você nessa tarde, ao chegar na sua igreja amanhã, no sábado, procurar o seu diretor JA e falar assim, eu quero ser um agente de Deus. Eu quero estar envolvido como Jonas ou como Josué. Agora, me diga uma coisa, Enéas, fiquei sabendo que os agentes de Deus têm uma senha. Qual é a senha? Bom, agora quem está ouvindo é um potencial agente de Deus. Certo. E como todo bom agente, nós temos a nossa senha quase secreta. É ultra secreta essa senha. É, só quem está ouvindo vai estar sabendo. Tá legal. Tá ok? Nossa senha será oi. Oi? Oração intercessória. Ah, então o agente de Deus vai chegar pro outro e falar assim, oi. Ele responde, oi. Então os dois se entendem automaticamente que são agentes de Deus. Ele já sabe que um vai ter que orar pelo outro e os dois estarão orando pelo projeto. pelo projeto e pela salvação de vidas. Salvação e serviço. Salvar do pecado, guiar no serviço. Entenderam, jovens? Tem até uma senha. Vale a pena ser um agente de Deus? O que você acha? Com certeza. Vale a pena. É um projeto que veio para ficar. E daqui uns dias, a gente vai apresentar para você, talvez aqui com certeza no Espaço Jovem, um projeto de 10 dias numa ilha do litoral paranaense para aqueles que querem ser agentes de Deus. 10 dias das suas férias voltadas para Deus. Já pensou? Missão do agente secreto. Uma missão... Não, do agente de Deus. O agente de Deus. Uma missão possível. Alta e totalmente possível. 10 dias vivendo uma missão possível, salvando do pecado e guiando no serviço. Agora me diga uma coisa, Emerson. Os agentes de Deus, o Júnior falou umas 3 ou 4 vezes, tá todo mundo curioso. Tem missões também? Pastor, lá naquele encontro que tivemos no CCA, Bom Retiro. 17 de março. 17 de março. Lá foi dado a primeira missão. Uhum. E naquela missão, ela durou aí por 3 meses. Foi abril, maio e junho. E tinha algumas tarefas. Certo. Orar por 5 pessoas, estudar a lição e a Bíblia todos os dias e outras atividades. Que envolviam se aproximar mais de Deus. Certo. Era o primeiro momento onde os agentes se aproximariam de Deus, uma comunhão maior com Deus. Uhum. E agora temos a segunda missão. A segunda missão acabou de chegar. Segunda missão. E é para o dia 7/7/2007. Tá, é para amanhã então. É amanhã. 7/7/2007. É tudo 7. Parece uma data que a gente já viu. Não vimos aqui no Espaço Jovem uma data assim? Olha só, ano passado, pra ter ideia, era uma situação bem complicada, porque era 6/6/2006. 06/06/06. Todo mundo fala, nossa, é o dia do anticristo, o mundo vai acabar, etc e tal. Até fizeram um filme, fizeram, a última profecia e tal. Pois é, esse ano tá melhor. 7/7/7. Amanhã será um dia maravilhoso. Um dia histórico. E é um número perfeito. E olha, Emerson, eu tava pensando nesse dia. Enéas. 7? E 7 não lembra nada? Não lembra nada você? Parece até propaganda Novo Tempo esse programa, mas é o Espaço Jovem. Agora, 07/07/07 é uma data que talvez não viveremos mais. É verdade. Não viveremos mais uma data como essa, a não ser daqui a 1000 anos. Mas daqui a 1000 anos já queremos estar no céu há 920 anos. Amém. Pelo menos. Entendem? Já queremos estar um tempão no céu. Agora tem uma missão. Essa missão... É um dia histórico, então. É um dia histórico e essa missão será dividida em várias partes. Os agentes de Deus vão ter participação nesse dia histórico. E serão divididos em 7 partes. 07/07/07. É amanhã. Amanhã. 7 agentes, a primeira parte, 7 agentes de Deus orando às 7:07 durante 7 minutos em casa, na sua casa. Você vai parar e vai orar. Acordou um pouquinho antes das 6 ou perto das 7? 7 minutos orando, não vai te doer nada. É 7 minutos orando por outros jovens. Que horas mesmo que eles vão orar? 7:07 orando 7 minutos. Da manhã, pela manhã. Exatamente, em casa, sozinho. Em casa, tranquilo. Tá. A segunda parte... Essa é a missão. São partes da missão, são 7 partes dessa missão. Tá, talvez você fale assim, ô pastor, mas eu não recebi esta missão, como é que eu faço pra ter? O Emerson vai repetir agora pra você, você pode anotar aí no seu caderno, na sua agenda, a missão dos agentes de Deus pra amanhã, 7/7, e ela começa às 7:07. Tem tempo pra começar e tempo pra terminar amanhã a missão. E são 7 minutos de oração, pastor. Tá. A segunda parte desta missão, às 7:07 da noite, 7 agentes de Deus orando 7 minutos também em um local escolhido com seus jovens, os outros agentes. Vão escolher um lugar, pode ser na igreja, pode ser na casa de algum amigo e vão orar por outros amigos escolhidos. Certo. Terceira parte, no dia 7/7, que amanhã. É amanhã. A oferta dos agentes de Deus deve ser no valor de 7 ou múltiplo de 7. Tá, então se eu quiser dar de oferta amanhã uma oferta pessoal para a pregação do evangelho, para o crescimento da obra de Deus, pode ser de 7 reais. Pode ser de 7, pode ser de 77. 777. Exatamente. 7.777. Um pouco mais ainda, pastor. 777.777. Amém. Tá legal. Isso. É uma oferta especial nesse dia 7/7. Especial, porque é um dia especial. E o que mais? A quarta parte da missão. Na escola sabatina, quando o teu professor perguntar quantas vezes você estudou, você vai falar bem alto. 7 vezes. Mas com certeza, porque um agente de Deus não mente. E não pode deixar de estudar nem um dia. Nem um dia. A comunhão com Deus é essencial. É o alimento, tá legal. Alimento. Mais um pouquinho. A quinta parte da nossa missão. Sugerir ao ancião da igreja, na hora do culto, que o hino inicial seja o número... 7. E o hino final seja o número... 77. Olha só que maravilha. Que será mais? Que vai dar certo, pastor? Vai dar certo, com muito certeza. Certo. A sexta parte. Levar 7 amigos. Escolha 7 amigos. Pode ser parente, primo. 7 pessoas para você levar à igreja amanhã. Muito bem. Então, tem mais alguma parte? Tem a última, que é a sétima. A sétima. Então, a missão do dia 7 do 7 de 2007 está dividida em 7 partes. Em 7 partes. Tá. E a sétima é realizar 7 contatos missionários. Realizar 7 contatos missionários. Pode ser contatos por telefone, você pode ir na casa de alguém, você pode entregar um folheto, entregar um livro... Mas tem que ter os 7 contatos missionários. 7 contatos. Contato. O que você entende por contato, Enéas? Olha, o contato ele pode aproveitar essa ocasião para fazer aquela pesquisa, que é uma forma de se aproximar da pessoa. Você pode estar, de repente, organizando com um grupo de agentes de Deus para cantar para alguém. Pode, de repente, estar passando na casa dos amigos, dos vizinhos, deixando uma mensagem toda especial para eles, entregando uma revista. Enfim. Tem aquele livro, Os 10 Mandamentos. Tem a revista... Tem Caminho a Cristo. Tem Paz na Tempestade. Tá bem. Conexão. Tá bem. Conexão JA, tá joia? São as oportunidades de uma conexão com as pessoas que moram perto de você. Então, só pra lembrar, no dia 7 do 7, amanhã, é um dia histórico. Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Nevermore. Só 1000 anos. Tá bem. Você jovem que está ouvindo, você pode receber... Hoje, nessa tarde, você está recebendo a missão desse jeito, talvez. Mas alguns outros agentes já receberam pelo celular, por e-mail, por cartas. Então, se você ainda não é um agente de Deus, você está vendo que tem atividades e tarefas. Amanhã temos uma tarefa sensacional. Única, talvez, na nossa vida. Então, participe. Nós estamos vivendo momentos históricos, agora é o tempo e a oportunidade de trabalhar pelos jovens. Então, primeira missão, a missão de amanhã, são 7 agentes de Deus orando nas suas casas durante 7 minutos, certo, Emerson? Exatamente. Certo, então beleza. A segunda, 7:07 da noite, 7 minutos também, 7 agentes. Eu tenho 8º, 9º, somos em 14 agentes, 2 grupos de 7, é isso? Exatamente. 7 minutos. 7 é o número amanhã, amanhã é o número 7. 7, 7 do 7 de 2007. A terceira parte da missão, amanhã, a oferta pode ser de R$ 7,77, tá legal? Na escola sabatina, no momento da lição, lá na tua classe jovem, lá na tua capela jovem, quando o professor perguntar quantos estudaram 7, os agentes de Deus vão dizer 7! Porque amanhã é o dia 7 do 7 de 2007. Aquela propaganda do Novo Tempo agora. 7 não lhe lembra nada? Tá legal. Nesse dia, 7, sugerir ao ancião da igreja. Quem que é o ancião da igreja? É o homem que dirige, é o líder da igreja que dirige o culto. É o diretor do grupo, é o primeiro ancião ou um dos anciãos para aquela semana, quinzena ou mês. Que o hino inicial possa ser o número 7. E o final, 77. E levar 7 amigos na igreja nesse dia. 7 amigos. Vocês acham que é difícil, impossível? O que que é isso? E aí? Tranquilo. Tranquilo. É fácil? Possível. Missão? Essa missão não é uma missão impossível. E não é nenhuma alusão a nenhum filme. É uma missão possível. E é realizar nesse dia 7 contatos. Conversar com 7 pessoas, fazer um convite para elas irem à igreja nos cultos de domingo, quarta-feira ou sábado, ou ao culto jovem dessa tarde do dia de sábado. Muito bem. Só corrigindo, Enéas, 7 não lembra nada a você? Tá bom. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês concluiriam o programa de hoje? Fariam algum desafio para os agentes de Deus? Eu desafio todos os jovens a fazerem parte dos agentes de Deus. É perda de tempo não estar envolvido com a missão. E você, Dalton, faria algum desafio para os agentes hoje? Pastor, eu entendo que um agente secreto do mundo, quando ele cumpre a sua missão, ele recebe um dinheiro, ele recebe alguma condecoração. Um agente de Deus, né, que tem licença para salvar, ele recebe a maior das recompensas, né? Ele recebe as bênçãos de Deus. Então eu acho que isso é muito importante a gente levar. Vale a pena participar dos agentes de Deus. Com certeza. Para você, Júnior, o que você acha? Bom, desde quando eu sou pequenininho e gordinho, Hoje eu sou grande e gordão, né, pastor? Mas desde quando eu sou pequenininho, gordinho... São palavras suas. É, beleza. Mas a minha avó diz que Jesus vai voltar. Uhum. E hoje eu sinto a presença e sinto os jovens sentindo isso cada vez mais forte. É a volta de Jesus. E se você não é um agente de Deus ainda, você está perdendo tempo, um tempo muito precioso. E se junte a esse grande movimento, que são os agentes de Deus, que querem levar a mensagem de Deus a este mundo que está se perdendo por causa das oportunidades da vida. Vai lá, Emerson, e você? Jovem, o momento é agora. Só falta você. Participe. Se você perder esse momento, talvez seja o teu último momento. Então venha, una-se a nós e participe da missão. A missão é salvar o pecado e guiar no serviço. Inés, e você? Como é que você concluiria o programa de hoje? Abrindo os olhos do jovem para essa grande oportunidade. Talvez algum jovem ainda não conversou com sua diretoria JA para estar se cadastrando, se inscrevendo como um agente de Deus, mas acabou de ouvir esse programa, já vou te dar uma dica. Não precisa nem falar com ele, faça o seguinte: amanhã você já acorde e vai estar orando às 7:07. E quando chegar na igreja, você já fala com o seu diretor JA: olha, hoje de manhã eu já orei às 7:07. Eu gostaria de estar encontrando outros agentes de Deus para que eu, juntamente com mais 6, possamos estar orando às 7:07. Então, jovem, o tempo é curto, é urgente. Vivemos tempos de urgência, o mundo está acabando, Jesus está voltando, precisamos da força de toda a juventude. Contamos com todos. Vamos fazer a obra de Deus, pessoal. Sabe, jovem, se você olhar a Bíblia, você vai encontrar agentes de Deus por toda a palavra de Deus. Só quero citar dois exemplos. Um é Daniel. Ele está na corte da Babilônia, num outro país, um lugar estranho para ele, longe de casa. Mas lá, ele escolheu ser fiel a Deus, venceu a cada dia, porque teve uma vida de oração, de comunhão com Deus, e foi um agente de Deus. Deus o usou. Há um texto que me recordo agora, de Ellen White, falando para jovens, que quanto mais nos empenharmos na obra de Deus, Deus vai ampliar os nossos horizontes, abrir portas e nos colocar cada vez em esferas mais elevadas para podermos testemunhar de Deus, agentes de Deus. Um outro agente de Deus foi vendido pelos seus irmãos, para mim, José. Estava lá na corte do Egito, na casa de um homem chamado Potifar, mas lá ele foi um servo de Deus. E sabe o que diz a Bíblia? O Senhor era com José, e tudo o que ele fazia era próspero. Agentes de Deus são prósperos no amor, são prósperos no caráter, são felizes, porque quem faz a obra de Deus é sempre mais feliz. Agentes de Deus, convoco você agora a experimentar a alegria de salvar alguém para o reino dos céus. E sabe o que diz o livro Só para Jovens, página 24? Agora é o tempo e a oportunidade de trabalhar pelos jovens. Te desafio em nome de Jesus a tomar parte, levantar a bandeira ensanguentada do Príncipe Emmanuel e ser um agente de Deus. Amém? Amém. Amém. Nós queremos orar com você agora. Quero pedir para você, se for possível, feche os seus olhos para termos uma prece ao nosso Deus. Querido Pai que estás no céu, santificado seja teu nome, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, por esse programa Espaço Jovem, por termos voltado ao horário da sexta-feira à noite e levar a mensagem de encontro ao coração dos nossos jovens, Senhor. Falamos hoje, Pai, sobre os agentes de Deus e queremos trabalhar para o Senhor. Percebemos aqui a importância de trabalharmos para Ti e termos a oportunidade de trabalhar para Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor poderia ter mandado anjos para fazer o trabalho, mas o Senhor preferiu mandar nós, que somos homens, para fazer esse serviço, Senhor. Queremos cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja no coração de cada jovem que ouviu o programa hoje, que eles possam sentir o desejo de serem agentes de Deus também. Amém. Senhor. Abençoe-nos, Senhor, nesse sábado que se inicia, seja conosco no culto divino, na escola sabatina, engrandecendo e louvando a Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém. Um abraço para você, jovem, um mega, ultra, giga, amplexo para você. Até a próxima sexta-feira, 5 da tarde, aqui no seu espaço, o Espaço Jovem. Tchau!